Então Deus atende sim o que é melhor para o nosso espírito e não para o nosso ego. É do mesmo modo que um pai com a criança. Se você perguntar para uma criança, e nós estamos na infância espiritual, somos espíritos muito jovens, eu pelo menos sou um espírito muito jovem. Então, se você perguntar para uma criança o que é que ela quer, o que é que ela vai querer? Ah, eu quero passar o dia comendo chocolate, não quero mais almoçar, comer verdura. Quero passar a semana sem ir ao colégio e não quero mais tomar banho também. Passar um mês sem tomar banho. Vocês como pais, vocês atendem o pedido dos seus filhos? Esse tipo de pedido? Não, não é? Assim é o nosso Pai, que sabe exatamente o que é melhor para nós. Meus amigos, é a suprema inteligência do universo. A gente não tem noção disso, não. E a gente se revolta, ah, Deus deve estar de mal comigo. Não é? A suprema inteligência sabe exatamente do que necessitamos, a família que precisávamos estar juntos, os aprendizados mais importantes para que a nossa encarnação seja a mais produtiva possível. Nós reencarnamos exatamente no seio familiar mais indicado, estamos vivendo problemas sociais mais adequados às nossas necessidades evolutivas, passando por provas que muitas vezes escolhemos no mundo espiritual porque eram as melhores para o nosso adiantamento, para a nossa felicidade. Porque o adiantamento espiritual pressupõe felicidade. Nós vamos para regiões mais felizes no mundo espiritual. Então vamos deixar esse imediatismo, essas preocupações tão grandes, essa ansiedade que nós temos, e confiemos mais em nosso Pai. Por isso o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo. A gente esquece do primeiro, não é? Às vezes está fazendo só o segundo, e lá estão contidas todas as leis e os profetas. É por isso, meus amigos, que a grande terapia para a depressão vai ser o amor. O amor verdadeiro, incondicional. O amor das mães. O amor de Jesus. O amor de Chico Xavier. Que não condenava, não julgava, não é? Via todos com bons olhos. Que às vezes nós emitimos pareceres, vemos às vezes um político, vemos às vezes um juiz falhando nas suas missões, nas suas provas, e nós julgamos impiedosamente.